o maxixe, até giroque amargoso eu acho bom. Por isso eu digo que eu sou forte pra chuchu. É isso aí, meninada, vamos comer, gente. Olha, comendo que a gente cresce, fica forte, fica bonito, né? Oba! Vamos lá, todo mundo no pratinho comendo, vamos lá, vamos. Eu como tudo que a mamãe botar no prato. Como pão, como quiabo.